Vamos ter uma conversa bem agradável? Que tal falarmos como amigas? Entre Amigas, um programa dirigido a você, mulher. Apresentando Dora Bomilcar. Olá, querido ouvinte. Quero convidar você, amiga, a participar deste programa. Você se acha vaidosa? Gosta de se enfeitar? Usar batom, estar na moda, receber elogios, usar uma bijuteria ou uma semijoia no lugar adequado e também na igreja? Será que há algum mal nisso? Joias são caras, mas como são bonitas. Elas brilham, enfeitam e, vez ou outra, servem para pôr no prego, numa hora de sufoco financeiro, ou seja, penhorar e levantar assim um dinheiro extra sem desfazer-se definitivamente do bem adquirido. Hoje em nosso programa pensamos em você, aquelas que gostam de usar uma semijoia ou uma bijuteria fina, e para aquelas que neste início de ano estão procurando um trabalho prazeroso e uma forma de contribuir com a renda familiar. Nossa entrevistada de hoje é a Sandra Deoli, mulher cristã, trabalha com o Consulado da Moda de Joias e vai oferecer dicas incríveis de como começar um novo trabalho para ganhar dinheiro e também ser bela e elegante. Você não vai mais querer desligar o seu rádio. Existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara: a elegância no comportamento. Pois é, não vá embora, acomode-se em sua cadeira que voltamos já já. O Entre Amigas de hoje está repleto de instruções para você. Muito bem, e o tema de nosso programa é elegância do comportamento de usar semijoias e bijuterias adequadas. Em que lugar usar, quando usar e como cuidar delas. Participe agora da promoção desta semana do programa Entre Amigas. Você vai receber aí semijoias e bijuterias finas. Você concorre a esses presentes, mas para isso, participe pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Então, participe! Fale, mulher. Entrevista com Dora Bomilcar. Nosso programa de hoje está maravilhoso. Eu quero que a Sandra, uma grande amiga, dê um olá para as nossas ouvintes e já nos contasse um pouquinho a sua história. Queridas amigas, querida Dora, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Rádio Transmundial, no programa Entre Amigas. Sandra, você trabalhou como jornalista, você fez teologia comigo e hoje está trabalhando com moda de semijoias e bijuterias finas. Como é que foi essa trajetória aí na sua vida? Bem, eu fui chamada para o ministério com 14 anos de idade, ingressei na faculdade teológica aos 18, estudei, servi ao Senhor com bastante afinco durante muitos anos, trabalhando na área de educação religiosa. No meio do caminho, eu precisei ter uma profissão, alguma atividade diferente, e comecei a fazer um curso de bijuterias, levei jeito, gostei da coisa. Eu tenho alergias, então eu sempre usava, tinha que usar joias, nem sempre eu tinha dinheiro para comprar joias. E eu aprendi a trabalhar com as semijoias exatamente para substituir as joias que às vezes você não consegue ter. É claro. Então eu posso usar as semijoias, não inflama mais minhas orelhas e tal, e muito bom. Então eu indico as semijoias para quem tem alergias. E o jornalismo está no meu dia a dia. Eu mesclo a informação, eu vou até o fim em cada coisa. Então, pode ser na área de saúde, de moda, de entretenimento. Eu uso o jornalismo, que é a informação absoluta, com todas as suas nuances, no dia a dia da minha vida. Então, estou fora da TV há alguns anos, trabalhei na TV Record por 10 anos, em vários programas. Já escrevi em várias revistas, inclusive Enfoque, que é uma revista do Rio de Janeiro, outras revistas femininas também. E trabalhei até com a Ana Maria Braga. Nossa! Na TV Record. Então, o que acontece? Eu aprendi muito, isso ficou muito comigo. É como a vida cristã também, né? Quando você não consegue separar Jesus do seu dia a dia. Ele está dentro de você, com você, em suas palavras, em suas atitudes. Muito bom, a mulher tem esse jogo de cintura mesmo, Sandra. Qual a diferença entre uma semijoia e uma bijuteria fina? A semijoia e bijuteria fina? Isso, e joia também, né? A joia levam ligas de metais preciosos. Uhum. Então, a joia tem o ouro e a prata, principalmente o ouro, e ele é puro. Uhum. E geralmente, tem um grande apelo de designer, feito por grandes designers, seus formatos, e usa muito pedras preciosas, diamantes e outras pedras preciosas. A semijoia usa também uma liga de metal, como o latão, que é cobre e zinco. E o jeito de se fazer essa semijoia é parecido com a joalheria. Então, você pode ver que tem, às vezes, até imitações de grandes marcas. Algumas pessoas ficam enlouquecidas com Yves Saint Laurent, The Gucci ou qualquer outra marca. E acaba fazendo uma imitação com latão. O Consulado da Moda, que é a empresa que eu criei, que eu fundei em 2008... Ela tem um objetivo. Eu quero, a cada dia mais, desenhar as minhas próprias peças e fazer alguma diferença. Nem sempre é possível. É um grande desgaste, um grande investimento. Mas é muito gostoso você poder até desenhar uma própria peça. Um brinquinho mais delicado, um pingentinho diferente. E uma bijuteria? É feita de pedras comuns? Como a bijuteria, seria? A bijuteria, não a bijuteria fina, vamos falar de bijuteria mesmo, aquelas que a gente consegue comprar nas grandes magazines. Uhum. Ela vem muito misturado com pérolas de plástico, com coisas artesanais como tecidos. Material reciclável. Material reciclado, até sementes, cordas, couros recicláveis, né? Já a bijuteria fina, ela usa os elementos um pouquinho mais clássicos, ela consegue agregar um pouquinho mais de valor. Então, entre bijuteria fina. Entre bijuteria fina, a semijoia. E quem puder, joia. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai aprender em que ocasião deve ser usada uma semijoia e uma bijuteria. Daqui a pouquinho, nós voltamos aqui na nossa entrevista com a Sandra. Você pode participar da promoção dessa semana do Entre Amigas através do e-mail rtm@transmundial.com.br, repetindo rtm@transmundial.com.br. Você estará participando da promoção de semijoias e bijuterias que vão chegar aí na sua casa. Faça quase tudo você mesma. Muito bem, no Faça Quase Tudo Você Mesma, você vai aprender agora com a Sandra, ela que é empresária da moda, jornalista, tem o site www.consuladodamoda. Sandra, em que ocasião deve se usar cada uma? A semijoia e a bijuteria. Bom, a semijoia, ela é mais clássica, então ela pode até ter alguns elementos artesanais, como um couro, por exemplo, que é usado também em bolsas e cintos, sapatos. Você pode usar a semijoia em qualquer circunstância. Então tem as delicadas, como as joias delicadas, tem as mais glamurosas para usar à noite, tem com strass, que tem mais brilho, que você pode usar. Por exemplo, tem um cristal, o strass cristal, que é um cristalzinho transparente, então não vai te chamar muita atenção. Já tem um outro cristal que são os coloridos, ametistas, verde, água. Então você pode misturar essas peças e usar à noite também, com mais brilho. Então você tem desde gargantilha, como joia. Tem gargantilha, colar mais longo, tem a pulseira, tem o anel. O anel da semijoia tem pedras brasileiras, pedras naturais, né, como ágatas, como ônix. E você perguntou das bijuterias? Isso. E as bijuterias, elas são assim, mais para todo dia, para toda hora, são coloridas, elas são mais baratas. Uhum. Então, você pode usar, inclusive, quando numa tem praia. acrílico uhum. numa praia colorido. Você pode usar com sementes. Uhum. Então, assim, você pode usar tanto com jeans, uma sapatilha, você pode colocar a sua bijuteria, também pode colocar umas semijoias. Então, depende muito da ocasião. No caso meu, das semijoias, eu tenho alergia. Uhum. Então, por exemplo, não tem pessoas que só têm alergia a brincos. Uhum. Tem pessoas que têm alergia também no colo. Colares. Então, eu tô usando coceira. A bijuteria, não tá dando certo, tá me dando coceira. Tem gente até com cinto, por causa do fecho do cinto, né? Então, já a semijoia, ela tem um banho de ouro, que varia de 2 a 10 milésimos. Então, isso faz com que ela fica com uma cobertura tão boa que você não tenha alergia e tenha uma durabilidade bem maior. Muito bem. E se a mulher puder escolher apenas uma semijoia para comprar? Ela só tem... ou então ela vai pedir de presente aí para alguém uma semijoia. Qual delas deve fazer parte do seu visual? Um brinco, um colar, uma pulseira ou um anel? Ou um pingente? Olha, na verdade, a gente tem que ter essas coisinhas todas no nosso guarda-joias, né? Uhum. Então, a gente tem que ter para várias ocasiões. Às vezes, você tá com um corte de cabelo que favorece um brinquinho. Então, não importa. Compre um brinquinho simples, com um cristalzinho só. Já vai modificar um pouquinho, já vai melhorar o seu rosto. Às vezes, você tá com uma blusa que não é tão bonita e já tá velhinha, mas você gosta daquela blusa, você coloca um colarzinho. Então, assim... essas quatro peças que você falou, eu tenho as quatro, uhum. né? Não só porque eu vendo, mesmo quando eu não vendia, eu não fabricava, eu sempre tinha alguma coisinha. Uma pulseirinha para combinar com alguma coisa, um anel, um relógio. Uma gargantilhazinha simples também, com alguma coisa, uma borboletinha, um pingentinho redondo. E um brinco. Então, assim, depende do que você gosta mais. Às vezes tem gente que não gosta de usar nada na orelha. Tem gente que não gosta de usar nada no pescoço. Já chega em casa, já vai tirando tudo, porque aquilo incomoda. Então, procure, das quatro peças que você mencionou, uhum. qual a que faz bem a você, para você compor o seu visual. Muito bem. No próximo bloco, nós vamos ouvir aqui da Sandra se é luxo ter uma semijoia ou bijuteria. Daqui a pouquinho, nós voltamos neste programa especial do Entre Amigas. Participe agora da promoção desta semana do programa Entre Amigas. Você concorre a joias e semijoias. Participe pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Fique mais bonita. Gente, o programa hoje está maravilhoso. Eu estou com tantas bijuterias finas e semijoias aqui na minha frente que eu tenho a maior dificuldade de olhar aqui para a minha programação e as minhas perguntas. São lindas e maravilhosas. Eu queria perguntar aqui para a Sandra, do Consulado da Moda, se é luxo ter uma semijoia ou bijuteria. Você está falando se é melhor ter uma semijoia do que uma bijuteria? Também. E se é luxo, é uma mulher cristã, puxa vida, eu não posso, isso é supérfluo, eu não posso ter uma semijoia ou bijuteria. Dora, eu procurei muito na Palavra de Deus, nas Escrituras, algumas coisas que falavam sobre adorno, né? Desde, como você é esposa de pastor, você tem tantas meninas na igreja, uhum. e cada uma se veste de um jeito, então, ser elegante é uma coisa de dentro para fora. Uhum. É ser delicado no falar, delicado no andar, delicado no agir, é ser mais sóbrio. Então, se você consegue ser elegante, você vai ter uma postura e comprar coisas para você para compor um visual externo, porque não adianta nada você ficar linda por fora e feia por dentro. É fácil até se enfeitar, não é? Você coloca um brinquinho, uma roupa colorida, prende o cabelo, passa um batom, mas para enfeitar a alma é meio difícil. Só Jesus pode fazer com que a gente, no dia a dia, sendo santo, acho que a conotação está em ser santo. Então, eu creio que você pode ser, sim, uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher que saiba transmitir o evangelho, mas ter o seu brinco, sim, ter a sua pulseira, ter o seu anel. Se você não tem dinheiro para adquirir a joia, vai para a semijoia, porque ela é bem feita, ela consegue colocar uma pedra natural, ela consegue colocar uma pedrinha brasileira na sua composição, ela agrega bastante valor, porque ela tem um banho, ou de prata ou de ouro, ela tem maior durabilidade. E você pode ficar tranquila, porque se você for santa, se a santidade ser de Jesus a cada dia, nos seus atos, ao levantar e ao deitar, nos problemas ou nas alegrias, você vai saber compor sem errar de forma nenhuma o seu visual com suas peças. A mãe de filhos pequenos que tem criança de colo deve usar uma joia ou bijuteria? Olha, Dora, é complicado. Se for criancinha de colo, se você usar um brinco longo, ele pode se enganchar. Isso. Se você usar uma argola, o bebê pode puxar e rasgar a tua orelha, como eu já vi em várias situações. Se você colocar um colarzinho maior, ele também pode arrancar. Então, no máximo, uma gargantilha e um brinquinho de pérola, um brinquinho com ponto de luz, alguma coisinha bem simples. A pulseira também é complicada, porque ela pode enganchar no bebê em alguma coisa. Então, assim, quando você é mamãe de bebê pequeno, melhor um brinquinho delicado e alguma coisinha no cabelo, uma presilha com uma corzinha, vai melhor. Em que lugar deve-se guardar as semijoias e bijuterias? As bijuterias você pode acomodar em lugares mais comuns, né? Mas, assim, sempre tendo cuidado, porque nós temos a bijuteria em cobre, né? Que tem uma outra cor e ela pode esverdear. Então, sempre coloque em saquinhos, né? Sempre em saquinhos condicionados, em caixinhas. As semijoias também. Ela vem sempre num saquinho de plástico, adesivado. Então, você conserve nesse saquinho, porque ela não vai perder o brilho, não vai mudar a cor e vai durar de 5 a 10 anos. As semijoias do Consulado da Moda têm um banho muito bom e eu dou uma garantia que eu chamo de garantia eterna. O que quer dizer? Você vai poder trocar a sua bijuteria. Se você conservar e obedecer os seus critérios, você vai ter muito tempo dessa bijuteria. E se acontecer alguma coisa de fabricação, o Consulado da Moda troca para você se você obedeceu todos os seus requisitos. Muito bem, eu converso com a Sandra. Sandra é jornalista, ela é uma profissional que trabalha com o Consulado da Moda, joias e semijoias. E estará aqui no nosso programa especial aí na época do carnaval, ensinando você que quer ter uma nova profissão, trabalhar com semijoias. Então, o programa de hoje dá muitas dicas para você. Participe agora da promoção desta semana do programa Entre Amigas. Você concorre a semijoias, né, bijuterias finas. Você pode participar pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Lembrando que os ganhadores do programa de hoje serão anunciados no início do próximo programa Entre Amigas. Etiqueta sem frescura. Etiqueta não é um conjunto de regras sem sentido para complicar a nossa vida, e sim um conjunto de gestos de bom senso que facilitam e embelezam a nossa vida. Pode apostar. Não encontramos, então, na Bíblia alguma crítica ao adorno. Como nós devemos conservar estas semijoias e as bijuterias finas? Eu estou falando isso porque eu tive 3 meninos muito sapecas e eles adoravam, gostavam de mexer nas minhas gavetas quando eu deixava as semijoias em qualquer canto. Como que a gente pode conservar as semijoias em lugar em que as crianças não ataquem e também que não fique muito exposta a sol, luz e calor? Hoje em dia a gente tem uns lugares bem legais de colocar, né? São feitos de tecidos, com vários zippers, então você fica um rolinho muito bom. Consulado da Moda, acho que a partir de setembro, anotem aí, vai lançar um lugar especial para você guardar todas as suas peças, inclusive levar para a viagem. Mas é sempre bom acondicionar bem longe das crianças, dentro de uma gaveta, num tipo de um saquinho de tecido. E dentro desse saquinho, vários outros saquinhos, cada um com a sua peça. Ou quem tem esse mostruário, né, de pano também, com vários zíperes e ele tem um plástico transparente, você pode colocar, tem lugar para colar, tem lugar para brincos e tem lugar para pulseiras e anéis. Então fica tudo bem divididinho, enroladinho, guardadinho, escondidinho na sua gaveta. Muito lindo, que beleza. Vamos voltar de novo à questão da elegância. A mulher pode ser elegante e ela pode abusar também de ser educada, por isso que o quadro é Etiqueta Sem Frescura. E qual é o valor principal da mulher? Será que está nas joias? Deus deixa muito claro que ele fez coisas lindas e maravilhosas. Uhum. E no Velho Testamento nós temos duas questões. Uma, quando você é altiva, nariz empinado, ele fala para você tirar tudo, né? Até o perfume, vestes de seda e tudo. E quando você tem um coração formoso aos olhos dele, você não tem importância nenhuma de usar qualquer uma das bijuterias. Tem aqui um texto de Ezequiel, capítulo 16. Marquem aí, meninas, vocês vão amar esse texto, porque Deus diz assim: também te vesti de roupas bordadas e te calcei com peles de animais marinhos e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata e teu vestido era de linho fino de seda e de bordados. Nutriste de flor, de farinha de mel e azeite, eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Então, toda vez que o Senhor vai fazer alguma coisa, é muito, tudo muito belo. Então, a elegância vem de um bom gosto, de um gosto delicado no trajar, no falar, na delicadeza. É você ser formosa internamente, obedecendo às escrituras, sendo fiel ao seu esposo, às suas amizades, e você vai saber se compor no dia a dia, você vai olhar para você e você vai saber que tudo vai combinar. Você pode usar um brinco, até mais o maiorzão, né? Tem gente que adora aquelas argolas grandes, eu já tenho o rosto delicadinho, para mim é tudo menorzinho. Mas assim, o que é importante é a beleza do seu coração com Jesus, e você vai caminhar tão levemente no dia a dia, vai saber se compor na igreja. Eu acho isso muito interessante. As meninas hoje estão vestindo roupas que realmente, na nossa época, eram um pouquinho mais preservadas. Então, quem é elegante é delicado no se vestir, uhum, tem bom gosto e se distingue dos outros. Por quê? Porque é diferente. Isso mesmo. E eu quero dizer para você que no programa de fevereiro, a Sandra vai voltar e vai ensinar as mulheres a terem uma nova profissão usando, vendendo bijuterias finas e também semijoias. Você poderia dar então o seu telefone e também o seu e-mail para contato? Nós estamos com, vamos dizer assim, as portas abertas para quem quiser começar uma nova profissão e quiser trabalhar com as peças do Consulado da Moda. Você escreve para atacado, manda um e-mail, né, para o atacado@consuladodamoda.com.br ou ligue para 11-4483-4491, que você vai receber todas as informações de como adquirir as peças para você começar o seu trabalho. Terminando o nosso programa, eu queria que você desse uma palavra de encorajamento para as nossas ouvintes de casa. Gente, amem bastante, amem acima de tudo, quem está ao seu lado, a sua família em primeiro lugar, os irmãos da igreja, os amigos, os vizinhos, ame, procure saber o que é esse amor, como distribuir esse amor, porque apaga tudo, até a falta de dinheiro, uhum, tudo, tudo. Com amor a gente vence todas as coisas da nossa vida e a gente fica mais pertinho de Deus, porque Deus é amor. Então a minha palavra de encorajamento é: seja a circunstância que você estiver atravessando, lembre que Deus é amor. E peça para ele esse amor para você poder discernir no seu dia a dia as atitudes, o que você deve fazer, aonde você deve ir, com quem você deve falar. Eu tenho certeza que ele vai te responder. Puxa, eu conversei aqui com uma grande amiga, Sandra, do Consulado da Moda. E eu quero terminar o nosso programa de hoje dizendo: use e abuse de todas as sugestões deste programa. Seja uma mulher bela e elegante com as dicas da Sandra, do Consulado da Moda. Eu, Dora Bomilca, já me despeço com muitas e muitas saudades. Até a próxima semana. Agora é a sua vez de falar. Dê a sua opinião sobre o que ouviu. Escreva para o programa Entre Amigas. Caixa postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo, capital. Caixa postal 18.113, CEP 04626970, São Paulo, capital.